É o DJ Caio, moleque produziu. Oi, oi, moleque produziu. Oi, oi, oi, oi, oi. Essa daí eu acho que vai dar tão eco. Vai, vai, essa jamme, pule, treme, toma, toma, tudo, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, tudo, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, tudo, toma, toma, toma, toma, toma, tudo, tudo, toma, toma, toma, toma, toma, toma, tudo, toma, toma, toma, toma, toma, tudo, tudo, uma tem peito. A outra não tem bunda, umas tem bunda e a outras não tem peito. Eu já falei, não se conhece, desejo. Oi, o desejo por todas é o mesmo. Oi, o desejo por elas é o mesmo. Eu gosto da que tem bunda, eu gosto da que tem peito. Se tem perere que eu taco no pelo, eu taco, taco no pelo. Se tem perere que eu taco no pelo. Taco no pelo, se tem perere que eu taco no pelo. Eu taco no pelo, se tem perere que eu taco no pelo. Taco no pelo, se tem perere que eu taco no pelo. Eu taco no pelo, se tem perere que eu taco no pelo. Taco no pelo. Pensou que ia passar batido e que eu não ia te pedir. Ah. Pensou que ia passar batido e que eu não ia te pedir. Oi, dá pra mim cozinhar. Dá pra mim cozin, cozin, vai dar pra mim cozin. Só pra mim ficar feliz, então tá. Dá pra mim cozin, cozin. Dá pra mim cozin, vai dar pra mim cozin. Só pra mim ficar feliz, então tá. Dá pra mim cozin, cozin. Dá pra mim cozin, vai dar pra mim cozin. Só pra mim ficar feliz. Então tá bom, o baile está começando. E ela tá bem louca, já tá me esperando. Se tem perere que eu tô brotando. Se tem perere que eu tô chegando. Se tem... Calma, bebê, eu tô chegando. Se tem perere que eu tô brotando. Se tem perere que eu tô chegando. Se tem perereca. Aonde ela vai, eu vou atrás. O que ela me pede, eu dou. Então tu vai tomar piroca. Toma tudo. Então tu vai tomar piroca. Tudo, tudo. Então tu vai tomar piroca. Toma tudo. Então tu vai tomar piroca. Tudo, tudo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, moleque produziu, moleque produziu.